Ora bem, estamos aqui para mais um episódio do XLE Ligado. O meu convidado esta vez é o Paulo Ferreira. E Paulo, faz-me um favor, diga-me o teu telemóvel. Tá quem bem. Tem aí as perguntas? Deixa-me ver. Aqui está. Muito obrigado. Nada, nada. Que é um colega e amigo do meio. Paulo Ferreira. Do meio. Pergunta do meio. Sim. Do meio é bom ou não? Dizeste do meio. Eu já me senti mais do meio do que agora, mas sim. Tenho mas... uma pergunta que é relacionada com isso. Sim, sim, sim. Como é que tu começaste a fazer stand-up? Como é que correu e porquê? Pá, eu comecei muito mais tarde do que a maioria das pessoas. Comecei com 28 anos e porque estava profundamente aborrecido. É a mesma razão. Ok. Eu estava tipo... Eu tinha o meu trabalho, estava naquela fase em que ia para o trabalho todos os dias, vinha, chegava a casa, deitava-me, dormia e recomeçava o dia de novo. E estava a precisar de fazer uma cena um bocadinho diferente para quebrar a rotina. E na altura inscrevi-me num curso de escrever, de escrita de humor, com a Susana Romana. Era tipo um curso do mês, que eram só tipo 10 horas, era só 4 quartas-feiras. E curti a cena, e ela na altura falou-se, quase, não se falava quase em stand-up comedy lá, e ela na altura, alguém perguntou sobre stand-up comedy, e ela respondeu que ela não falava sobre o assunto, não conhecia quase, mas que havia uns tipos que davam os cursos de stand-up na altura, que era a Bang. Okay. E eu decidi investigar isso e fui completamente naquela do apetece-me continuo, agora que já fiz este curso, yeah. É giro ter um hobby qualquer que me obriga a sair de casa pelo menos um dia por semana, e fui fazer o curso só nessa cena. Pá, depois é aquele projeto que já deves ter ouvido 1500 pessoas a dizer, fiz o curso da Bang, fiz uma gala que tinha pouca gente e não correu particularmente bem ninguém, não. Nossa, éramos só 5 gajos, eu fiz o 15º curso, agora aquilo vai para aí no, sei lá, no 60 e qualquer coisa, uma coisa assim do género. Tínhamos só um act, que era o gajo bom, que foi o Joel Rodrigues, na altura, e pá, e não correu especialmente bem, foi assim um bocado chunga para toda a gente, foi. E tínhamos só um ganda cromo, que nunca mais fez, e que cantava músicas de Justin Bieber. Isso foi em que ano? 2011. Yeah. Nessa altura, quando começaste a atuar, era mais fácil atuar, ter espaços do que agora ou não? Sim. Sim e não. Pá, porquê? Agora não há nada. Tipo, o mercado em Lisboa está completamente morto. É uma coisa que me irrita profundamente. Mas é verdade, tens tipo cenas muito... Especialmente para quem está a começar, é muito lixado nesta altura, porque tens... Ainda tens um espaço da Bang, tens o Chafarix, que admite um ou dois gajos novos, mas não há uma cena. A cena é, eu fui provavelmente dos últimos gajos que apanhou todos aqueles gajos tipo o Rosa, o Juan Pereira, o Miguel Neves, toda essa gente, estás a ver? Ainda a atuar no Cinema City quase todas as semanas. Sim, tipo, tínhamos noites que hoje em dia seriam muito interessantes para fazer num teatro. Eu lembro, por exemplo, do Guilherme Fonseca, que era lá de estar texto, assim, e ao mesmo tempo que foi muito fixe e havia essa cena de ter esse pessoal lá, eu nos primeiros tempos atuava uma vez por mês, porque não havia espaço para mais, estás a ver? E a Bang na altura tinha uma cena que, olhando a retrospectiva, era muito ridícula, que era, tu tinhas de fazer para aí primeiro 3 ou 4 cities e tinham que correr minimamente bem para te levarem ao Rocket. Estou a perceber onde é que isso vai chegar. E a cena, pá, e tu tinhas que mesmo que penar um bocado ali, tipo fazer uma vez por mês ali no City, não sei o quê, e depois chegavas ao Rocket e depois eras uma merda porque ninguém queria saber de ti para nada lá, pá, e o que é que eu tinha a dizer, pá, e aquilo era assim, ao mesmo tempo que havia espaço, digamos assim, havia muita gente também a tentar reclamar esses espaços, digamos assim. Então havia competitividade? Nem era bem competitividade, é uma das cenas que por acaso eu sinto é falta nesta altura e que me vou um bocadinho a afastar. É que havia um grupo de pessoas que se dava mesmo pá, bem. Obviamente havia stresses, sei lá, uma cena muito curiosa, o Hugo Rosa, assim, há sempre um gajo que ganha um bocado a mania a certa altura, estás a ver? E já passou por todos, já passou por todos. Mas havia uma altura em que o Hugo Rosa tinha a mania, mesmo sem ser solicitado, de mandar feedback às pessoas sobre as suas atuações. Ah pá, e havia pessoal que levava aqui um bocado tipo, a peito, estás a ver? Ficava um bocado fedido com o gajo. Depois foi o Juan que começou a ser o gajo, que era o tipo, estava lá sempre a martelar no pessoal mais novo e não sei o quê, tipo um bocado a ensinar essa cena, estás a ver? E depois eu também passei por essa fase, pá, a boa da gente passou por essa fase. Mas ao mesmo tempo o pessoal. Tipo, depois acabavas de várias vezes por ficar só lá a beber copos e a conversa e a gozar uns com os outros e depois isso fazia com que tu fosses com mais pica para casa escrever texto e havia uma cena que eu não sinto que exista uma nesta mecânica. Altura. Yeah, e havia assim uma espécie de um grupo que ainda bastante alargado de pessoas, o Clark deixou de fazer, o Jorge Crespo mais ou menos, ele teve um bocadinho antes e um bocadinho depois, mas tipo, sei lá, o Claro, havia o Fernando Coelho na altura, que era um dos gajos da Bang também, tinhas o Joel Rodrigues, o André Martins, pá, que era tudo pessoal que tinha começado mais ou menos na mesma altura, o Eduardo Correia da Silva, Nuno Mesquita, todos esses gajos tinham começado mais ou menos na mesma altura. E havia assim uma cena um bocadinho alargada e o pessoal, pá, gozávamos, basicamente o pessoal gozava bem uns com os outros, mas era uma cena razoavelmente saudável e havia pessoal que ficava fedido se tinhas escrito uma boa piada e não sei o quê, mas havia um bocado essa competição que acabava por puxar por toda a gente. A primeira vez que eu te vi atuar foi no Comedy Club. Sim. Falecido para o seu álbum. Sim, é verdade. Faz falta um Comedy Club. Era isso que eu ia perguntar. Há bocado dizias que não havia muitos espaços, mas se nós contarmos, há por volta de uns 5 espaços em Lisboa, que é uma vergonha de só haver 5 numa capital como sim. Portugal. Mas de alguma forma esses espaços substituem o Comedy Club? Não. Nada? Não. Pá, aquele ano foi muito bom nessa cena de teres um sítio que o pessoal se juntava porque sabia que ia haver comédia. Só que ele era muito mal gerido, acho que já toda a gente ouviu essa história, sim. Que ele era muito mal gerido, mas deu para experimentar montes de cenas, algumas muito más. Eu e Miguel Neves uma vez fizemos uma coisa que era os dois merlas do caralho, que eram os dois MCs, e MCs seria merlas do caralho, em que éramos só dois gajos muito estúpidos em cima de palco. E isto era mau, mas a verdade é que aquele sítio permitiu experimentar bué das cenas. E era giro porque o pessoal acabava por se juntar ali, pelo menos até começar a haver chatice a sério e o pessoal divergir para outros sítios. Mas criou um movimento que antes não existia, a verdade é essa, porque houve bué de gajos, mesmo tipo o pessoal tipo o Manuel Cardoso e o pessoal dos Bumerangues e não sei o quê, que na realidade conseguiram usar aquilo para dar um salto para uma cena bastante maior e bastante mais gente. Sim, sim, mesmo tipo o Faro ainda usou aquilo um bocado como para testar as cenas dele e depois começaram a fazer teatros. Oh, é da gente que usou aquilo para dar um salto, estás a ver? Sim, e o Graças a Deus foi um bocado importante nisso, apesar de ser um programa pouco, mas tipo, até eu que nunca tentei propriamente dar esse salto, ali nos meses a seguir ao Graças a Deus foi provavelmente o dinheiro, a altura em que eu ganhei mais dinheiro no stand-up, porque, sei lá, fui fazer uma cena, um espetáculo de empresa, não, mas uma sim. Cena à Coimbra, da associação académica de não sei do quê, fiz mais umas quantas cenas que me deram algum dinheiro na altura e foi fixe. Tu há bocado falaste de fazeste uma atuação em conjunto com o Miguel Neves? Várias. Há aqui uma que é o Prozac. Sim. Sim, foi mais um teste, foi bem. Ainda fizeste uma com o Abreu e com o Durão. E num post que eu li no teu Facebook, comemoração dos teus 4 anos. Onde é que isso já vai? 2015. Dizias que o Prozac foi o melhor que tu fizeste nessa altura. Ainda é, é estranho. É isso que eu perguntar, sem ideia. Sim. Não, é. Porque aquilo foi bem pensado, meu. Eu estava desempregado na altura, tinha tempo para pensar. Tive 3 meses e tal desempregado e foi fixe porque deu para pensar. E eu acho que o espetáculo era bom mesmo. Ninguém foi ver aquilo. Aquilo teve 70 pessoas na noite de estreia e depois foi sempre a cair a partir daí, estás a ver? Mas eu acho que o espetáculo era bom. Pá, porque era uma cena que estava bem pensada e tal, e eu acho que foram provavelmente o tirando talvez o Sinal de Cordes, que eu acho que faz isso muito bem, foi dos primeiros espetáculos que eu me lembro, e é uma cena que eu sou um bocado paranoico também, em que tudo interessa, desde o cartaz até à forma como o palco é apresentado, até às cenas que tu fazes lá, não é só o espetáculo em si, tudo tem que justificar e tudo tem que estar unido de alguma forma, estás a ver? E eu acho que isso, na altura, chamou a atenção de algumas pessoas. Pá, e foi efetivamente o espetáculo que eu fiz, assim, com princípio, meio e fim, que claramente mais interessante. Ok. Nessa altura era habitual as pessoas reunirem-se para fazerem grupos para atuar no Comedy Club? Sim. Eu reparo que há muitos cartazes espalhados pela internet. Que vantagens é que tu vias em atuar em conjunto nessa altura? Ah pá, a vantagem essencial era que todo este grupo de pessoas, que começou ali em 2009, 2010, 2011, estava num estado em que se calhar tinha para aí 2 horas de stand-up comedy escritos, do qual sabia que tinha para aí meia hora que era muito, muito, muito boa, estás a ver? Okay. E que resultava sempre onde quer que fosses e que estava já muito rodada. E eu acho que a cena fixe foi um bocado dividir-se esse risco, no sentido, havia uma cena muito prática que era 3 gajos trazem mais pessoas do que só um, claro, porque têm mais amigos, claro, e trazem mais pessoas do que só um, mas também tinha um bocado a ver com isso, que era tu, 3 gajos juntam-se, têm meia hora, cada um deles tem uma hora muito forte e faz um espetáculo de 1 hora e meia, okay, que é forte, estás a ver? E eu acho que foi um bocado por aí a cena. No meu caso específico, foi mais porque eu queria fazer uma cena com o Neves e com o Durão. mas o Neves fez a Noite Africana com o Eduardo Correia da Silva e o Mosquita. O Durão fez também umas quantas coisas com outro pessoal. Havia muito essa cena. Eu ainda gosto do formato de 3 gajos. Acho que é um formato que vive bem. Tipo, se tiver 3 gajos que são razoavelmente bons e que estão mais ou menos à mesma coisa, consegues sacar meia hora boa de cada um e acho que é um melhor espetáculo do que um gajo sozinho. Porque a arriscar texto. Sim, e não é só isso. É uma cena que sempre fez confusão em Portugal, que é há bué de gajos a fazer solos que eu nunca os via testar aquele texto. Porque tu, quando vais ver os espetáculos do Netflix, vais ver gajos que andaram um ano a testar aquele texto e que depois chegam ali e fazem aquela gravação, e aquela gravação muito provavelmente é uma gravação que vem de 2 ou 3 datas, onde eles editam e escolhem as melhores partes, e tu estás a ver os gajos ali mesmo, tipo, no topo da cena. Há essa preocupação. Sim. E tu, pá, em Portugal tu tens bué gajos, só mais famoso. Raramente faz aquilo, por exemplo, que o Bruno Nogueira agora andou a fazer, de testar texto, estás a ver? Ou que o Guilherme e o resto do pessoal está a fazer com Roda Bota Fora e não sei o quê. Porque eu não percebo como é que alguém sobe um palco durante 1 hora, porque eu acho que, como é que eu ia te dizer isto? Acho que há quase uma certa, por um lado, um bocado a cena, é muito difícil teres a certeza que há texto, todo o teu sim, texto vai bater durante 1 hora. Ah, e depois estás a cobrar bilhetes a pessoas por texto. Assim, um bocado ganancioso. Não, nem é tanto ganancioso, mas acho que precisas ter um bocado a mania que és bom, digamos assim, E tens, e de certa forma tens que ter o teu público um bocado garantido, que é uma coisa que eu não acho muito bem. Okay. Aquela cena de tu dizeres, ah, o pessoal vai se rir na mesma. Fazer uma hora de texto não é fácil. O Sinel dizia no episódio que se tu és comediante, esta é a tua profissão, tens que ter segurança naquilo que dizes. Aquilo que dizes é da melhor forma porque foste o que o fizeste, que é a tua profissão. Esse argumento não combate no teu? Opa, eu lá atrás as suas razões para dizer isso. eu tendo a discordar. Okay. Que eu acho que, opa, eu venho um bocado, isto se calhar tu não sabes muito isto, mas eu não sou uma pessoa com um grande background stand-up, no sentido em que quando eu comecei a fazer isto, eu já tinha tipo aí 17 ou 18 anos quando Levanta-te e Ri Chega, e confesso que nunca passei grande cartão àquilo. E as cenas de stand-up que eu gostava mesmo era aqueles clássicos, tipo o George Carlin, o Bill Hicks e não sei o quê. E, por exemplo, o Carlin era um gajo que tinha esta cena de, pá, o gajo editava o texto até à última casa, estás a ver? O gajo escrevia uma piada, tentava, não dava, reescrevia, tentava, não sei o quê, não sei o que mais. Pá, eu acho que seres comediante, ou seres um bom comediante, passa muito por isto. Um bom comediante ou alguém que escreve genericamente. O meu trabalho para todos os efeitos é escrever. Eu nunca, por muito confortável que eu esteja, eu mudo sempre qualquer coisa nos meus textos até ao último momento. E eu acho que isso. E é a minha profissão, e eu sei quando é que está bom, digamos assim, mas ainda assim eu acho que tu deves um bocadinho às pessoas tentar sacar sempre o melhor. E só consegues sacar o melhor se continuares a trabalhar. É um bocado essa cena. Nesse posto há 4 anos. Pois. Tu dizias que eras um comediante de bar. Sim. O porquê dessa definição? Ah pá, porque eu gosto de aturar bêbados. Não, a cena é. Aquilo que me dá mais gozo. Eu nunca quis ser famoso, que é uma cena que às vezes. Isto sempre foi um bocadinho estranho. Eu acho que isto sempre foi um bocadinho mal interpretado, digamos assim. No sentido em que. E eu aqui vou abrir a mão à palmatória em relação àquilo que o Sinel diz, que é, eu nunca quis ser um profissional da comédia, nunca foi a minha profissão, digamos assim, nem desejo que o seja, não é uma cena que, isto para mim é mesmo um espaço de liberdade absoluta, o meu compromisso com o stand-up é fazer o que eu quero, da forma que eu quero, na altura em que eu quero, completamente assim, porque ganhar a vida ganho no outro lado e às vezes divirto, outras vezes não, mas tenho esta cena de que são coisas separadas. Ainda assim, é provavelmente, há muitos dias em que a comédia é mais séria para mim do que o meu próprio trabalho, por exemplo. E a cena dos bares é que eu curto eu acho que a comédia fica mais fácil quanto mais gente tens à tua frente. Pronto. E a mim há qualquer coisa que me dá mais gozo para mim fazer rir 20 pessoas que foram a um sítio meio random e que não estavam sequer muito à espera, se calhar às vezes, do que é que lá vai acontecer. Do que fazer rir um sítio que tem 250 ou 300, porque é um desafio maior, acima de tudo é essa cena. Eu curto essa parte do desafio de ir a um sítio e teres que trabalhar para conseguir os risos, teres que falar com a pessoa, tentar obter qualquer coisa dessa pessoa, trabalhar as mesmas pessoas, estás a ver, que tens à tua frente. E isso tem muito a ver com o facto, nessa altura, isto há uma coisa importante que é, Eu tive a certeza absoluta que era minimamente bom fazer isto, uma vez no Comedy Club, onde vai às 2 da manhã, já numa noite, estavam 7 ou 8 pessoas, já tinham ido alguns, era o Miguel Neves, era o MC dessa noite, já tinham ido alguns comediantes muito bons a palco e tinham falhado redondamente, porque já só estavam bêbados e o pessoal que estava a cagar para aquilo. E o gajo andou-me a chatear para ir a palco e eu fui e consegui fazer as pessoas rir-se, estás a ver? Mas rir-se à séria, não foi só a cena de tipo uma gargalhada aqui, uma gargalhada ali. E eu lembro-me perfeitamente nessa altura de ficar com uma sensação de pá, isto é verdadeiramente o que me dá gozo. Estás a ver? Sim, é uma cena que me dá muito mais gozo. Pá, nas condições ideais, se eu vivesse nos Estados Unidos, eu seria aquilo, eu tenho a certeza absoluta que eu seria aquilo que se chama um road comic, aqueles gajos que andam de cidade em cidade, de bar em bar, a ganhar $150 aqui, $200 ali, não sei o quê, mas a trabalhar quase todos os dias em sítios mais pequenos e a fazer rir as pessoas e depois vamos para a próxima. Okay. Há bocado disseste os bêbados. Sim, mas é só... Sim, eu sei, mas há uma atuação que eu vi tu no Cocas, disseste que com um senhor que estava bastante bêbado. O senhor estava bastante bêbado, disse que eu nunca ia chegar ao lado nenhum. Sim. Tinha uma t-shirt da banda da larga TMN, já para aí de 90 e qualquer coisa. Como é que se lida com um bêbado? Isto é, há quem defenda que o espetáculo seria interrompido e que o dono do bar tem que o retirar, há quem defenda que deves falar com ele, há quem... Pá... Há mil teorias. Qual é a tua? Sim. A minha teoria é um mix. Que é... Eu não me importo com hecklers, com bêbados, até um certo ponto, digamos assim. Ou seja, os gajos chateiam-te uma vez, tu dás uma resposta ao gajo, ele chateia-te outra vez, não sei o quê. Depois, quando chega uma altura em que ele centra completamente as atenções do espetáculo, pá, então aí caga no gajo, manda-o embora, como eu fiz nessa noite, mandei o gajo embora. Ou pede ao dono do bar para tirar de lá, ou coisa assim do género. É assim, eu não me incomodo que o pessoal vá participe no espetáculo, mas chega uma altura em que eu acho que passa ao razoável porque deixas de estar... pá, é como se de repente aquele gajo se tornasse o ponto central da cena. E não pode. O problema é que ou aquilo se torna um host e muitas vezes tens gajos que são alcoólicos daqueles mesmo à séria, ou são gajos meio malucos da cabeça, ou não sei o quê, e tu não queres estar a fazer um roast a um pobre coitado, claro. Também, estás a ver? Porque é fácil também perderes o público numa cena dessas, tu começas a bater a séria no gajo e não sei o quê. Por outro lado, eu acho que tu não deves ignorar os hecklers, sabe? Só que caga neles e não sei o quê. Pá, tentas arrumar com o gajo. Se ele insiste, então aí trata de outra forma. Tu dizias há pouco que não tens a pressão da comédia porque nunca foi o teu objetivo viver a comédia. Sim. Essa falta de pressão, e mesmo eu lembro-me quando atuámos agora recentemente num bar. Estavas bem relaxado. Eu estava meio bem. Não estou. Não, é assim, ao fim, eu por acaso estava muito nervoso dessa vez, desta última vez. Estás a falar daquela cena que fizemos em Algés, não foi? Não, estou a dizer num bar em Cascais. Ah, Estúdio. ok. Ok. Estava, pá. Eu fico sempre nervoso antes de subir a palco. É um clichê, mas é verdade. Mas ao mesmo tempo, e fico bem obcecado com cenas do género, o som está bom. O som está bom. Epá, é sério, porque eu já estou em sítios que tinham microfones daqueles em que tu chegavas à boca e fazia um e não se precisava, tu dizias. Ou afastavas um bocadinho de nada e já ninguém te ouvia, estás a ver? E isso, pá, a verdade é que quando fazes stand-up não tens nada, à partida não tens nada, que te permita tornar um espetáculo bom, que não a tua voz e aquilo que tu vais dizer. E isso... E se tu não consegues transmitir as tuas ideias e as tuas piadas, então estás na merda, não é? Mas, a cena é... Para mim há um grande gozo também na cena dele, estás a ver? É um bocado essa cena, é sair do meu... É sair da minha rotina, é ir ao sítio... Tipicamente os donos dos bares são fixes, na maior parte dos casos. Vais a um sítio que tu não conheces, estás com um pessoal que tu já não vês à bué. Isso para mim é uma boa experiência. Por exemplo, há uma atuação que eu tenho contigo. Sim. Que correu muito bem. Sim. Foi no sítio. Não sei se te recordas, foi uma noite de merda. Em que tu eras MC, o Marco abriu e correu mal. Tipo, correu mal. Ah, eu assim, tenho. E eu estava-me tão a cagar para aquilo. Sim. Aquilo correu bem. Também. Sim, é verdade. Eu lembro-me disso. De forma, esta falta de pressão, e nesse dia não tinha pressão nenhuma, estava mesmo a borrifar, acaba por dar um resultado do texto. Ou pode também cair para o lado do desleixo e correr muito a mal? Não, acho que depende. Acho que isto não é uma ciência exata. É um bocado essa coisa que eu acho que é. Eu já tive noites merda por excesso de confiança. Ok. E já tive noites em que eu estava tipo safoda e correu muito bem. Okay. Estás a ver? Cada caso é um caso. Sim, sim, sim. O que eu sinto é que... Se tu te tiveres ali, não é uma coisa que tu consigas chegar intencionalmente, mas se estiveres ali num ponto de estômago a cagar, que é suficientemente grande para... Porque isso aumenta-te a tua confiança. Eu acho que é por isso que muita gente bebe também na cena do stand-up. Que é um bocado para tirar essa pressão, para chegares àquele ponto do pá, que se foda. E tem muito a ver com isso, com a cena de... Eu acho que há uma coisa que eu até concordo com aquilo, se calhar de uma certa forma acho que é um bocadinho aquilo que o Cinel tenta transmitir naquilo que estavas a dizer, que é, eu acredito que grande parte do sucesso é confiança, é tu com quão confiante tu consegues estar a dizer aquelas coisas. Se tu tiveres verdadeiramente confiante, as pessoas compram mais facilmente do que se tu tiveres um bocado hesitante naquilo que estás a dizer. Tem muito a ver com isso. Pá, mas nem sempre tu vais testar texto novo, vais fazer qualquer coisa nova, vais a um sítio que tu sabes que vai... Eu por exemplo, eu odeio crianças, sítios... odeio crianças não de uma forma... Coisa, mas se eu chego a um sítio e há crianças, é meio que a minha andada para eu ficar logo bué instável, estás a ver? Fico logo um bocado aí, se calhar não devia estar... Começa logo a vir aqui uma censura brutal à cabeça, e eu agora vou estar aqui a dizer uma merda qualquer, e estão aqui uns putos, sei lá, uma vez estava numa atuação, numa cena de solidariedade com mais o Rosa e o David Cristina e já não lembro mais quem, e tínhamos os holofotes na cara no teatro. Eu fui o primeiro dessa noite, eu não conseguia ver o público à minha frente, que era um anfiteatrozinho, okay. E não sei o quê, e de repente eu digo uma piada qualquer e há um gajo que responde de uma forma estranha do público, estás a ver? Assim, tipo, porque eu estava a falar sobre maus hábitos alimentares ou uma coisa assim do género, e há um gajo que diz assim com uma voz muito afetada: ah, se calhar devias comer melhor e não sei o quê. E eu não conseguia ver as pessoas. E eu depois, com o passar das cenas, cheguei à conclusão que claramente havia ali pessoal que tinha algum tipo de deficiência, estás a ver? E depois no fim vimos efetivamente que havia uns 10 miúdos da Cersei ou coisa assim do género que tinham ido lá. Isso para mim deixa-me logo mega inseguro, fico completamente sem chão nessas alturas, então vou mesmo por aí abaixo, é uma cena... Portanto, sim, a cena da confiança é fixe, eu acho verdadeiramente que se consegue estar confiante, que é diferente de estar relaxado. Eu acho que eu normalmente estou relaxado porque estou só a curtir a cena, estou a beber uma cerveja, estou com um pessoal que eu normalmente curto e estou relaxado, mas a parte da confiança é um bocadinho diferente. Eu acho que tem mais a ver com isso, chegares a um ponto em que estás um bocado a cagar, que já tipo, pá, que se foda, isto vai correr bem, e diz a cena e pó. Ok. Se gerares tensão, é uma cena muito lixada nisto. Tu já atuaste no Norte várias vezes? Várias vezes, sim, duas ou três. Ok. Três ou quatro, vá. Quais as diferenças entre atuar no Norte e atuar no Centro? Lisboa. Lisboa. Epá, eu podia te dizer que é o clichê de que o público do Norte é muito mais caloroso e não sei quem, não sei o que mais. O que é que eu acho? Acho que o pessoal do Norte ri-se mais facilmente. Acho que em Lisboa as pessoas são um bocado mais carrancudas, genericamente. Vejo mesmo isso na rua, tipo, normalmente o pessoal em Lisboa anda mais depressa e tem a face mais fechada, não é? Mas acima de tudo o que eu acho é que o Norte tem muito mais anos do que Lisboa, vá, de cenas destas. Mas não deveria ser o oposto, por ter mais anos, ter mais rodagens, ser mais exigente, digo eu. Mas eu não acho que seja pouco exigente. Eu acho que, como em tudo, tu cá tens gajos que são... O que eu acho é que, apesar de tudo, tu no Norte tens uma cena... Eu não quero estar aqui a criar grandes cenas, mas... O que eu acho que acontece é... Tu tens sempre muita divisão de público, digamos assim, mas que é maior cá em Lisboa do que no Norte, do género. Tipo, tens gajos que vão ver gajos muito maus cá, daqueles tipos que fazem, que contam anedotas de merda e nem sequer estou a falar de um gajo tipo Rocha, que é um contador de anedotas fabuloso. Falar, tipo, gajos que contam anedotas de merda ou que fazem a milionésima piada sobre as mulheres demorarem muito tempo a arranjar e os homens ficarem à espera delas e não sei o quê. Isso, pá, tu tens alguns fenómenos cá em Lisboa, só que esses fenómenos cá em Lisboa se calhar estão mais à parte, digamos assim, estás a ver? Tem um circuito mais próprio do que no Porto, na região Norte. E tu no Norte apanhas um bocadinho mais de tudo. E por um lado as pessoas, o que eu acho é que o público genericamente, para já as coisas são muito melhor organizadas lá, incomparavelmente. Pá, e tipo, nisso aí, por exemplo, o Xará, eu acho que tem o mérito do caraças, porque tem um circuito... chegas lá e tens as cenas... E não só, e é assim, o gajo arranja-te um sítio para jantar, que é fixe, vais ao bar e o dono do bar trata-te como um gajo... Não quer dizer trata-te como um artista, mas trata-te como alguém que... Parece que já te conhece há muito tempo. Não, e não só, e que vai trazer qualquer coisa boa à casa dele, estás a ver? Yeah. Isso é uma cena fixe, tu chegares a um sítio e perceberes que... E depois há uma grande diferença que eu sinto, que é no Norte, e nisso mais uma vez nas cenas do Xará isso é muito óbvio, aquelas casas não precisavam da comédia para nada, para estar sempre cheias. O pessoal vai lá na mesma, não notas bem isso, que aquilo está cheio, não sei o quê. Eles simplesmente escolheram ter, estás a ver? E estão dispostos a pagar por isso e às vezes até... eu quando fui ao Cru, aquilo é um sítio espetacular, em Famalicão, mas eles estavam a dizer que há noites que lhes dão prejuízo, mas que eles vão continuar a ter. Sim. E tu cá, o típico sítio que tu arranjas cá é o gajo que tem 3 pessoas por noite no bar, okay, e que olha para ti como uma possibilidade de poder vir a trazer gente. Só que esquece que os comediantes não conhecem ninguém, normalmente são bem antissociais e poucos amigos, e os amigos já os viram 20 vezes e não estão para ir ver mais uma vez. E pronto, eu acho que isso, a cena é, eu acho que como o Porto já está muito mais bem explorado, as pessoas... As pessoas já estão muito habituadas à cena do vou ali, vou-me rir, chegam lá, vão curtir a cena, estão mais dispostas, tudo aquilo funciona melhor, é uma cena que flui melhor, não acho que seja muito na perspectiva do porque o pessoal do Norte é mais coisa do que o do Sul, acho que é mesmo uma questão de, pá, sei lá, eu estive em Londres há não muito tempo e fui a um comedy club e o pessoal já está muito naquele mindset, estás a ver? E eu sinto que no Norte esse mindset já existe e cá tu ainda estás ainda há muita gente que vai a bares e tu chegas lá e depois as pessoas ficam incomodadas porque há um gajo a falar ao microfone e é um bocadinho, não há essa dinâmica. Tu sentes que devia existir um xará em Lisboa, isto é, não digo uma pessoa, mas que devia haver um compromisso dos comediantes em tipo, já não ter um espaço. Já houve essa... já há algum tempo atrás, isso é uma discussão já bem antiga cá, e há umas quantas pessoas que têm tentado levar isso para a frente um bocadinho, o Rosa especialmente, só que depois também, e eu aí também, por exemplo, contra mim falo que não faço um cu por isso, é verdade, eu tenho um... Passaram-me um contacto de um gajo de um bar há um ano atrás e eu ainda não fui lá porque cenas, estás a ver? Yeah. Porque já há muito tempo que há pessoal que gostava de ter uma... Não necessariamente uma cena como o Xará tem, mas ter os comediantes terem sítios e criar uma espécie de uma marca que fosse... Pá, que fosse uma espécie de um comedy club itinerante, no sentido em make me rich? Não, mas um bocado, o princípio do make me rich bitch é open mics por idoso. Sim. É uma cena mesmo de, faltava open mics em Lisboa, vamos agora fazer tá open mics por idoso. Yeah. Aquela cena de, vens cá, fazes o que quiseres, o único requisito é que seja, é de preferência seja novo, ou que tu estejas a começar e estejas a querer entrar, a querer testar coisas. Okay. Isto seria uma cena um bocadinho diferente, seria mais uma cena de teres tipo uma Lisboa, uma noite de comédia em Lisboa, que tinha uma marca, que era sempre a mesma, um cartaz com os mesmos designs, essa coisa toda, só que acontecia em bares diferentes com um grupo de alargado para aí de 50 comediantes, ou coisa assim, okay. Mas que de certa forma aquilo servisse como um selo de qualidade, no sentido em que vais ali e estes três gajos que vão atuar ali, tu já sabias que pagavas aqueles 5 euros ou o que fosse, mas que eram gajos bons para okay. tu ver. Só que, pá, o Rosa tem lutado um bocadinho por isso, mas não, ninguém tem acompanhado muito, né, gajo? A verdade é essa. E eu tenho, pá, contra mim falo, mas tenho um bocado de pena que isso também não, pá, que aconteça dessa forma. Só falta uma. Ok. Tu dizias no teu posto há 7 anos. Há 7 anos. Recentemente. Isto é só coisas de há 1000 anos atrás. Não, isto foi de 7 anos. Ah, de outro, recentemente, sim. Dizias que não atuavas mais, sim. Porque não estavas apaixonado, número 1, e porque não te identificavas com os passos. Sim. Que critérios é que são os teus para esta opinião? Ou para este? Sim. Pá, a cena é... Há uma primeira camada que é... já não me lembro da última vez que eu vi comédia que eu ficasse mesmo tipo, bué, foda-se, estás a ver? Sim. Isso tem feito, pá, sei lá, por exemplo, há bué especiais de comédia Netflix e eu deixo a maior parte deles a meio. Não, a sério, não consigo. Chega uma altura em que aquilo fica só um bocado monótono, estás a ver? E eu sinto que vivemos mesmo cá, sinto que vivemos numa fase em que se experimenta muito pouco, em que há muito a quantidade de, sei lá, a quantidade de trocadilhos estúpidos que eu leio no meu Facebook é demasiado alta. A quantidade de piadas sobre o Cristiano Ronaldo ou sobre outro tipo de atualidades é demasiado alta. E isso não é um humor que me toque verdadeiramente. Pá, e depois é assim, tipo, em relação aos espaços, pois já há muito poucos espaços nesta altura do campeonato. E eu sinto um bocadinho que, como é que eu ia dizer isto? Eu não me revejo muito nesses sítios, apesar de, por exemplo, ainda esta semana vou atuar num deles, porque sinto que vamos estar só, sinto um bocadinho que andamos a explorar a mesma fórmula já há muitos anos, estás a ver? Okay. Se não dá resultado, epá, e a verdade é que tu vês que a maior parte dos espaços, mesmo aqueles que ainda vão existindo, até têm assim um... inicialmente até têm gente e não sei o quê, mas normalmente depois vão perdendo gás. Yeah. E eu acho que, pá, e a mim irrita-me um bocadinho, não é irrita-me, mas deixa-me um bocadinho desmotivado olhar para um cartaz e ver as mesmas pessoas três vezes no espaço de quatro meses, ou uma coisa assim do género. Eu preferia que se calhar houvesse menos noites consecutivas e houvesse... Eu compraria muito mais a cena de haver vários sítios diferentes, mas tipo uma noite a cada 15 dias em cada uma delas, mas que as pessoas pá, fossem ver qualquer coisa de verdadeiramente novo, porque eu tenho ido de vez em quando a stand-up e apanho pessoal que anda a fazer as mesmas coisas há 3 anos, nesta altura do campeonato. A juntar a isso, houve uma cena que claramente que é aquilo que me tem, se calhar, feito afastar-me mais, que era aquilo que eu estava a dizer ao princípio, que é, quando eu comecei nisto, para o bem e para o mal, havia um grupo de pessoas que para todos os efeitos, se divertia bastante a fazer esta cena e tínhamos, sem grandes merlas, estás a ver? Pá, e entre, sei lá, entre o Miguel Neves, que agora está a voltar e espero que finalmente consiga voltar decentemente, entre o... mas teve um ano sem aparecer, o Juan deixou de fazer, o Rosa faz muito menos vezes do que fazia, o, sei lá, o Diogo Abreu só faz cenas muito específicas, pá, acho que perdeu-se um bocadinho essa noção de comunidade, que era uma das cenas que me fazia sair de casa muitas vezes. Era a cena de ir a um sítio e saber que iam lá estar determinadas pessoas e que nós depois íamos estar a curtir um bocadinho a cena. E pá, era um bocado essa... com amigos. Sim, mas mesmo quando atuavas, tinha uma cena que eu gostava muito, que também se perdeu um bocadinho, que é o pessoal ficava-se um bocadinho a martelar uns nos outros no fim, mas estava-se a puxar ao mesmo tempo. Estás a ver? Sim. E isso perdeu-se. Agora acho que há assim quase uma cena meia quase profissional, uma vibe meia profissional na cena. Vamos ali, fazemos as nossas cenas, pagam-nos, tchau, não sei o quê. E é que se o pagamento fosse bom, mas nem tá, é verdade, tenho que dizer isso, a maior parte. Pá, porque tu vais a um sítio porquê? Vais a um sítio porque gostas ou porque pagam bem, não é? E a verdade é que a maior parte dos sítios paga... pá, não paga bem, tipo, e é assim, eu... Há uma parte muito importante no meio disto tudo, que é, eu como eu te disse, isto para mim é um hobby muito sério, mas é um hobby. Ah, mas já me custa às vezes sair de casa, claro, para ir ganhar 15 euros ou 20 euros a um sítio, estás a ver? Só porque pá, não tenho já grande paciência para essa cena. Ou estão lá pessoas fixes com quem eu quero estar, ou pessoas que eu quero mesmo ver, e esses se calhar vou uma vez, mas depois daqui a 3 semanas, quando eles voltarem, já não tenho grande interesse. Exato. Ou me pagam decentemente, e eu acho que falta um bocadinho das duas coisas nesta altura, e foi um bocadinho isso que me levou a afastar. Okay. Mas estou a tentar voltar, acho que... Pá, também me levou a afastar o facto de que eu ando há 3 anos a fazer as mesmas piadas e já estou farto delas. E é muito sólido e é muito engraçado e não sei o quê. Já não dá pica. Agora, curiosamente, a cena que me está a dar mais pica são as noites em inglês. É uma cena que eu quero mesmo explorar. Porque isso permite-me duas coisas importantes, que é pegar no texto que eu tenho e perceber o que é que se adapta, okay, e conseguir testar isso à luz de uma outra cultura e de outras pessoas. E também a cena de... Que, lá está, é uma experiência nova, é uma cena fixe e dá pica, estás a ver? Já é novo, não... motiva. Sim, é um bocado aquela cena de... Tens um desafio novo, já não é só, okay, ires a um sítio fazeres rir um bocado sempre as mesmas pessoas, porque depois tens essa cena cá, tens público que está em todo um lado, é uma cena, o pessoal, tipo, tens ali 10, 15 pessoas que aparecem em todo um lado e que já te viram 30 vezes e... Tu traduzes os teus textos para inglês ou escreves coisas novas? Desculpa. Eu tipicamente escrevo em português, apesar do meu trabalho no dia-a-dia ser escrever em inglês. Ok. Mas quando eu escrevo piadas, eu tenho algumas piadas em inglês, mas tipicamente eu escrevo o meu texto em português e depois adapto. É uma cena que... pá, porque eu no meu dia-a-dia escrevo em inglês, mas escrevo num contexto completamente diferente do humor. E é uma coisa muito despida de referências socioculturais. O humor é uma cena muito, muito cheia dessas referências. E eu, normalmente, escrevo em português porque acho que vou à procura das piadas que eu quero. E depois vejo se aquilo é adaptável ou não, e nesse caso adapto. Eu hoje, por exemplo, vou fazer um open mic e tenho um beat já razoavelmente antigo, mas que eu não faço assim tantas vezes, que eu cheguei à conclusão que provavelmente consegue entrar bem em inglês, okay. E vou testá-lo com mais umas coisas novas que fazem que encaixam, okay. Nem nunca testei nem em português nem em inglês, mas é uma cena que me interessa-me muito. Eu há bem antes tenho a cena de ir uma ou duas semanas para o UK fazer road tripping e para fazer open mics pelo okay. país, mas foi fixe isto ter aparecido cá agora em Lisboa, e eu acho que isto vai ser o futuro. Eu acho que, por serem que pareça, eu acho que se abrir um comedy club em Lisboa tem que ter pelo menos metade das noites em inglês, porque senão não se safa. Porque tu neste momento tens bué turistas a chegar cá, e são essas pessoas que vão à procura de comédia, não são tanto os portugueses, estás a ver? Tu tens ali um... assim, quando a comédia em português em Portugal não está como nós queremos, ou não está como se ambiciona, eu penso muito nisso, porque é que devemos apostar no inglês, ou porque é que... Exatamente, porque na parte... Só sobre uma questão financeira, uma questão de vender bilhetes, uma questão... Sim, a questão é, eu acho que se tu fizeres se tu tiveres um comedy club que abre, vá, de terça a sábado, eu acho que tu tens... Tu não sobrevives no mercado nesta altura do campeonato em Lisboa se não fizeres pelo menos um open mic em inglês algumas terças ou quartas-feiras, e depois um show principal em inglês também num dia mais nobre, tipo uma sexta ou um sábado, e depois os outros dias em português. Mas tu tens que contemplar o facto de que hoje em dia chegam bem americanos e britânicos e coisas assim, que é pessoal que muito mais facilmente paga, e paga bem, para ir ver uma cena dessa, e consome muito para ir ver uma cena dessas, e tu tens que incluir essas pessoas, tens mesmo que incluir essas pessoas, porque é isso que vai ditar a sobrevivência, porque eu acho que tu não tens, nesta altura do campeonato, tu tens demasiada gente dessa cá para não ser rentável tu aproveitar essas pessoas. Ok. Até é mais, não digo que seja tipo por amor à arte, mas sim... Não, isto é um negócio, isto é um negócio. Um gajo que abre um comedy club tem que se preocupar em fazer dinheiro. Claro. A arte não é secundária, mas é um... Aliás, eu acho que um dos problemas que o comedy club teve, para além da péssima gestão, é que apesar de tudo, eles eram demasiado abertos a... eles estavam tão necessitados de conteúdos que era um bocado tipo qualquer cena servia, estás a ver? Não havia uma situação. Sim, não havia muito essa coisa, e tipo, e tu tiveste muito rapidamente, tu tinhas um open mic às quartas-feiras que fazia bem sentido na altura, mas de repente aquelas pessoas passaram a extravasar um para outro tipo de espetáculos lá dentro e não sei o quê, que eu não acho que tenham ajudado muito, estás a ver? Até porque era só para dizer que tinhas, depois chegavas lá e muitos deles tinham tipo 5 bilhetes vendidos ou 2 bilhetes vendidos, depois não haviam, depois pronto. E eu acho que apesar de tudo eles olhavam para aquilo de uma forma muito inocente, quase como se pá, como se aqui eu fosse uma plataforma artística e não tanto um negócio, estás a ver? E isso notava-se até na cena, por exemplo. Depois dá mau resultado, não é? Sim, vais a Londres e o pessoal chateia-te para beber e para consumir, estás a ver? Yeah. E pede-te, para além dos bilhetes que pagas, mesmo nos sítios onde tu não pagas bilhete, os gajos fazem 3 ou 4 intervalos, chateiam-te, no fim tens um gajo a impedir-te a passagem, a pedir para contribuires e não sei o quê. Pá, eles estão muito focados em fazer um negócio, estás a ver? E eu acho que um gajo que tenha um comedy club tem que ser um gajo que está focado em fazer um negócio. O Fonseca diz no episódio, que ainda não sei, que alguém a abrir um comedy club tinha que ser alguém percebesse comédia, mas que não fosse comediante. Sim, e que concordo parte, inteiramente. Era isso que eu perguntava. Sim, concordo inteiramente. Muito por causa dos géneros, dizia ele. Sim. Epá, e para ter. Para eu te poder dizer, tu foste uma merda, voltas focado aqui há um ano. Sim, sim. E tu não podes argumentar, mas tu és comediante e és pior que eu e. Yeah, sim, sim. Faz sentido? Sim, faz, faz. Para mim faz todo sentido. Tem mesmo que ser alguém que tem. Epá, não sei se essa parte do foste para Merla, não sei o que, não sei o que mais, mas tem que ser alguém que, ainda que gostando muito de comédia, percebendo, consiga perceber quem é bom e mau, tenha a capacidade de gerir um negócio e de gerir aquilo como um negócio, que é, tu vieste aqui, tens piada, mas não vendes bebidas, no sentido das pessoas não consomem, tu não estás numa situação em que tu não me fazes ganhar dinheiro, estás a ver? Pá, tens muita piada, mas estão aqui três pessoas para te ver, portanto, vá lá arranjar um público e depois volta, estás a ver? Era um bocado essa a minha cena. E tem que ser um gajo que é capaz de fazer esse tipo de independentemente de achar que um tipo tem muita piada ou não, não sei o quê, tem que tomar as decisões do ponto de vista do negócio sempre. O negócio, a prioridade, pá, é muita gente que tem um comedy club, mas ele tem que sobreviver. Eu, se ganhasse euro milhões, eu abri um comedy club a fundo para ali. Mas quem queira investir num espaço desse, e eu acho que há espaço para ter um espaço desses cá, mas pá, tem que ser um dono do negócio, não pode ser um gajo que ele tem que estar preocupado é se os comediantes fazem entrar pessoas pela porta, se vendem bebidas, se vende comida, caso ele venda de cima da comida, que os empregados deles andam a tentar a vender bebidas, não a coisa, ele tem que estar preocupado em ganhar dinheiro com aquilo, estás a ver? E isso é muito superior à parte artística da coisa. Obviamente que tu podes sempre ter um espaço para ter artista, uma cena mais experimental, essas coisas todas, mas é para isso que tens open mics e tens noites menos. Não, e mesmo num comedy club, é para isso que tens open mics e que tens. Porque a questão é. Uma coisa que tu notas muito quando olhas para o panorama internacional é que as pessoas seguem os tipos mais diferentes do mundo. Tu tens gajos que são megas, sei lá, tu tens, gajos que são mega estrelas, tipo o Kevin Hart, mas tiveste o Gallagher nos anos 70 e nos anos 80, que era um gajo que estava com uma marreta a esmagar melancias, era o act dele, era esta cena, e o gajo enchia teatros, estás a ver? Portanto, tu nunca sabes o que é que as pessoas vão achar que é bom e o que vão achar e que vão estar dispostas a pagar. E, portanto, tu deves ter sempre espaço para o gajo que quer esmagar melancias com uma marreta, estás a ver? Mas deves gerir isso de uma forma racional, tipo, olha, tu vieste cá numa terça-feira no open mic, as pessoas curtiram de ti, então volta cá para a semana. E depois faz isto tipo 5 semanas e as pessoas continuam a vir porque adoram o gajo que esmaga melancias com a marreta, então se calhar agora vou-te dar um spot numa noite mais interessante a ver como é que as pessoas reagem a isso. É uma gestão. E tens de fazer esta gestão, sim. Tens de fazer claramente esta gestão. Está bem. Muito obrigado, Paulo. Olha, de nada, foi um prazer. O prazer foi meu. Achei que. E pronto.